Software e The Sound. Aqui a qualidade é inigualável. Apoio Design na atividade. São Guerreirão do Moju. A NJA Lanternagem e Pinturas, Regia Pérez e RV Boutique, de Moju para todo o Pará. Projetado pela montadora Nego Sound. Organização Rafael e Denner, RD Sound. Aqui é Barão Vermelho. Barão Vermelho! Produções e mixagens, DJ Murilo Souza. RD Sound, no comando DJ Denner e DJ Kennedy. Pela montadora Nego Sound. Para todo o Pará. É tão difícil acordar sem tua voz, sem tua voz. Difícil acreditar que não vai voltar, que não vai voltar. Diga-me o que foi de repente. Foi quando eu te conheci assim, feito um herói de cinema, disposto a lutar por mim. Hoje as lembranças machucam, não consigo mais sorrir, porque você não está mais aqui. Leio e releio mensagens.

Então sarra, então sarra, a bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra, o popozão, o popozão. Então sarra, então sarra, a bunda no chão, bunda no chão. Então sarra, então sarra, o popozão, o popozão. Sarte, tocando em máxima pressão. Organização Rafael e Denner. Alô, DJ Murilo Sosa! Que tiro foi esse que tá amarrado? Que tiro foi esse, viado? Que tiro foi esse que tá amarrado? Samba, na cara da inimiga, vai, samba. Desfila com as amigas, vai, samba. Na cara da inimiga, vai, samba. Desfila com as amigas. Sound, projetado pela montadora Nego Sound. Chama a malandra aí, troca com roca chuca, troca com roca chuca. Mais tarde tem ferro, hoje vai no Barão Vermelho. Só surubinha de leve, que essa é mina maluca. Taca a bebida, depois taca fica, mais na botona na rua. Só surubinha de leve, que essa é mina maluca. Taca a bebida, depois taca fica, mais na botona na rua. Taca a bebida, depois taca fica, taca a bebida, depois taca fica. Taca a bebida, depois taca fica, mais na botona na rua. Tipo, não diga esse aqui, ó. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostoso. No RD Sound, no comando DJ Denner e DJ Renner. Ele brota aqui na base, vamos fazer sacanagem. Sei que você tem vontade, então senta um pouquinho. Sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma na direita. DJ Murilo Souza. Tô tapinha na potranca, bum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, bum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Na potranca, bum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca, bum, ela balança e o chama de malandra, ela vai se apaixonar. Agora me deu medo, tomando baseado no barão vermelho. Agora me deu medo, agora me deu medo, tomando baseado no barão vermelho. Júnior Santorini. Alô, DJ Murilo Sosa. É o baile do Murilo. Eita. DJ Murilo Souza, novo RD Sound, organização Rafael e Denner. Opa, opa, opa, dá licença moça, DJ Pernambuco, vai sarrando em tubarota. Ela de bola que se enrola, flexiona, tá sacudindo, explodindo, fica bom. E aí, WMB? Teu bumbum balança, então joga essa porra que toma. Sound, de Moju para todo o Pará. Alô, Belly! Sobe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, sobe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, lá. Vai, sobe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba. E vai, sobe, bomba, bomba, bomba, bomba, bomba, lá. Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra mim ficar contente. Mano, tá